Jesus autorizado, ingresso no pátio 1, contorno o pátio após Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama 2 para o cruzamento, 108-62. Chame centro agora, frequência 12685. 2685. Rota 3154, vai cruzar 075 para o 050, com prometido. 15.000, altímetro no 013, tá, correção, TAM 3154. 2.000 no 013, 3154. Salvador, controle Salvador, azul 4064, boa tarde, cruza 170, restrito 1960, Proedimari. Azul 4064, Salvador, chegada maré, desse mantenha nível de voo 050. Chegada maré 050, azul 4064. Cruzar no 7. Botar 3154 pode descer 3.000 direto sem restrições de etapa? Feito até 2.000 direto, sem restrições. 2.000 verdade. Salvador, boa tarde, gol no 648, cruzão no 70 para 1, 50, formação e eu informo. Bono 648, chegada Maré, desce, mantenha nível 060. 131 aliás, da 10. Aliás, ele é sem guarda 10. Perfeitamente, cavaleiro. Autorizado, reporte, localizador. Ajuste do altímetro agora 10012. Ele 12 autorizado, repassará no localizador da 10, 131154. Azul 40624, desse mantenha 2000, altímetro 1012. 210, 1012, azul 4064. Você vai fazer o RNAV da 10, ok? Azul 40624, então desça para 2500, após ETAP Proacer Habito 366. 2500, após ETAP 366, azul 4064. Libera a velocidade de ETAP. Liberada a velocidade. Okay, muito obrigado, 4064. Gol no 648, controle, desse mantenha nível de voo 040, irá fazer ILS ou RNAV? Inserção RNAV para 10, gol no 648, descendo do 040. Perfeitamente, então após ETAP, proa Serra Vita 366, gol no 648. Após ETAP, Serra Vita 366, no 648. Primeira curva à direita, restrito no corredor Axé, aguardando a liberação do controle Salvador. Aciona 0151 no transponder controle 119.35. Recorda no 7, primeira curva à direita. Alfa Vigilético, atingimento correto, apenas confirmando. O PLB 02 se encontra no pátio da bata. Para acionamento, táxi, torre 108612, bom voo. Marcador externo, redução para aproximação, chame a torre 118612. 26, obrigado. Torre Salvador, TAM 3153154, estabilizado o localizador, longa final, da 10. 3154, informo que a pista 10 agora opera com apenas 90 metros impraticáveis, ok? Apenas a cabeceira 10 locada a 90 metros, o vento 180 com 10, está autorizado o pouso na 10. 3154, 90 metros a 10, autorizado o pouso na 10 com 90 metros a menos. 3154. Cara 64, controle. Prossiga. Primeiros 90 metros, cabeceira 10, não utilizados. Primeiros, confirma. 90. Ah, ok, ciente então, 4064 azul. 648, os primeiros 90 metros, pista no zero não utilizáveis. É autorizada para 2.500, altímetro no zero, 1-2. Para 2.500, sente os primeiros 90 metros não utilizados. Dá no zero, bola 648. Dia 03, controle. Tornando para pouso, Salvador, não? Sete. Quanto é o vento, por favor? 170 com 10. Legal. Vitor Juliette, linha de acionamento, chame táxi. Fiz 4 aos 4.6, direito em 2.9. 2.9 à direita, obrigado. 0624, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, chame torre 1118, meia dúzia. Ei, protina de aproximação, 108, meia dúzia, a torre, azul 464, TJ, obrigado. 3800, coordenada, informação em curso é a Victor. Está agora apenas com a restrição dos primeiros 90 metros. Livrou na escuta. Taxi Alfa Juliette 03 do portão. Alfa Juliette 3, obrigado. Boa tarde, azul 4064, final do RNAV da 10, 13 milhas por 372. Azul 4064, cabeceiro no zero do AK da 90 metros, vento 180 com 10, está autorizado o pouso. Autorizado o pouso na 10, deslocado 90 metros iniciais da 10, azul 4064. M3193, pronto, cópia. Chega nesse ponto, 3193. M3193, autorizado Galeão, nível de voo 380 via Uppers do Luno 4, decolada no zero, primeira curva direita, saída da EL, transição Blaze 5441, no transponder controle 19.35. Autorizado, Galeão, o 380, pelo Uppers do Luno 4. Decola da pista 10 na primeira curva direita, desceu da saída da Elsa Saubler. Aciona 5441 e o controle de saída 119.30, 3193 no 05. Cotejamento correto, reposto quando pronto, para acionamento e puxo. Já estamos prontos para puxar o acionamento na 3193. Aguarde. Aguardando, 3193. Então, 3154, prossegue em frente, ingressa portal 03 via Índia. Há condições? Afirmo, condições via Índia. Gente, então. O TAN 3193 autorizado, se tu puxa, acionar portão 05, é porta táxi. Usar para o táxi, TAN 3193. Controle autorizado, final do procedimento R9, chame a torre 1 ou no 8-6-12. Tenho agora 118-6-12, já vou no 64. Torre Salvador, boa tarde, vou no 648, passando Sierra Victor 366. 648, informo Sierra Victor 372, informo o cabeceiro no zero deslocado a 90 metros, 90. Seu ativo sujeito ao tráfego, tá pronto para alinhar? Alinha, mantém. Salvador, azul 4064, livrou a principal. Gente, chama 121 desse malagem. 219, 4064. Solo Salvador, azul 4064, boa tarde. Agora na Alfa. 4064, táxi via Alfa, repórter entra táxi 6 Juliette. Via Alfa, entra táxi 6 Juliette, repórter 4064. Juliette, mantém a posição, aguarde só um instante. B48, autorizado pouso, cabeceira deslocada a 90 metros, 170 com 10. Livre pouso, 190, 170 com 10, obrigado. Distrito 4064, tem condições de ingressar via Juliette com segurança? Sem problema, 4064. Ingressa via Juliette, portão 09. Portão 09 via Juliette, 4064, azul. Para o táxi, está 3193 com 88 a bordo, 3 horas e 40, alternativa Guarulhos. Sou a Vitor Juliette, vento 170 graus, 109, livre decolagem. 12 no altímetro, aguardando transferência 03. É da Azul, autorizado via Juliette, Alfa para o ponto de espera da 10, agora na Charlie. Juliette Alfa para o ponto de espera da 10, tá 3193. Controle, chame a torre 118612. 118612. Torre, Salvador, Guardião 03. Guardião 03, ingresse pela direita agora para uma base da 17. Só não tem tráfego para decolagem da 17, ok? Foi efetuar o circuito padrão da 17. O Guardião vai informar a base pela direita. Circuito pela direita, reportará na base da 17. Tem que o tráfego de decolagem da 17. Guardião 03. Confirme aquilo que é que serra. Sim, circuito padrão reportará para cruzar o campo, Alfa Vitor Juliette. Só 3193, Salima tem pista 10. Paulo Salvador, Golo 648, Livrona, Alfa na sua escuta. Golo 648, táxi via Alfa, Índia 01 no portão. Golo táxi, Alfa, Índia 01 no portão, Golo 3193, ponto de espera da 10, pronto. Salima tem 10, 3193. Tem 10, tem 3193. O Alfa Vitor Juliette para cruzamento do campo. Autorizado cruzar o campo, informa pra gira base, Alfa Vitor Juliette. Juliette. Guardião 03, Jogo da 17, Machado da Lata. Guardião autorizado, pouso no 7, 180 com 10. Livre pouso, reportará no solo 03. Salvador, o GV51, está atingindo 150. GV51, aciona identificação, desça ao nível 050, chegada Mari. Tiro Quebec Serra, Salvador Morro, São Paulo 025, decolada 17, primeira curva direita, corredor Axé, restrita pela liberação do controle, 1 mil pés. Aciona 0123, transporte padrão, controle 109, decimal 35. Protegimento correto, confirma o POB. Pouco mais da do vento, Alfa Vitor Juliette. Salvador, boa tarde, voo 675, tenha uniforme na margem. Voo no 675, boa tarde, sua identificação, autorizado nível 060, chegada à margem. 24060 na margem, voo 675. Quebec, Serra, clareza 1, ok? Tá muito baixa a transmissão. Livre estacionamento, chame táxi. Alfa Vitor. Seja Guardião. Alfa Vitor Direto, livre base, fome na final. Reporta na final, Alfa Vitor Direto. Tá 3193, decolou 59, 11935, mamão. 1935, 3193, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, TAM 3193. TAM 3193, contato radar na decolagem, saída da EL, subo nível 380. 380, saída da EL, TAM 3193. Wave 51, desce a 2000 pés, estado no 013, autorizado, ele é sem glide, reposto localizador. Já toca remetido no 7, 160 com 10, Alfa Vitor Juliette. Juliette. Autorizado, Quebec Serra, informe para ingresso no 7, ajuste 1013, confirme PLB. Foi, tá bom, gente. Está sendo da informação em curso, a WISC? Negativo, senhor. Eu tinha copiado a Vitor a princípio. Mas posso chegar a WISC e já pronto para a conta. Gente, só um ano, quero escutar novamente. Só alterou o ajuste agora no 0 ou no 2? Afirmativo, no 0 ou no 2. Trabalhando na base de copa. Meia 75 reautorizado, nível 050. 050.